Ei! Esse conselho eu venho buscando. Esse conselho que eu preciso pra seguir. Vou dizer que vou devagar, vou seguindo. Na cara tapada, cara, cala a boca, menino. Não, o tapa atrás não adianta mais. Se não quiser paz, disposição. É melhor pra tu ficar calado, salivar, jogado, desperdiçado. O tempo passa muito rápido, fica falando de mim. Meu ibope aumenta mais, preocupado com minha vida. Ficou pra trás, hoje eu falo pra você. Grito, escute o som. O Nordeste evoluiu e mostra que o som é bom. Debaixo de resistência firma, leva o som. Que não tem barreira de limite pra esse som. Que fluiu naturalmente na boca da minha gente. E o rap só se aprende porque vive curto. Na cabeça de um bandido ou de um carente menino. A frequência vale muito, eu tô ligado. Eu valorizo só mais um minuto do seu tempo. Complemento minha elevada, minha mensagem eu vou dizendo. Eu aprendi assim a construir um tijolo após o outro pra o prédio não cair. FDR, vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu me sinto assim. Vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu sei que assim. Vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu me sinto assim. Vou devagar, vou seguindo. Um passo após o outro se começa a caminhada. De perdas e conquistas se constrói uma jornada. Terra de potiguares, capital foi dominada. O rap é nordestino, mas respeito a embolada. É som de gente da gente, vem da força do repente. A cultura hip hop chegando pra se afirmar. Antes de fazer um rap, o nordestino que se preze tem que entoar uma boa e no coco a língua embolar. Embolo funk, agrego rap, somos do FDR. Representando o Nordeste aqui em qualquer lugar. De Recife a Natal, sem fronteiras regionais. O limite desse som é o espaço sideral. Vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu me sinto assim. Vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu sinto assim. Vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu me sinto assim. Vou devagar, vou seguindo. Meu nome é Edmundo, o vulgo é negão. Se ligue na ideia que a rima aqui é som. É rap com embolada, embolada com rap. Embola um funk, black music, rap, raga, reggae. A rima que prossegue, se ligue na levada. Cantando e embolando eu vou seguindo a estrada. A minha sina é rima, canto em qualquer quebrada. Eu canto até um pouco na batida de um raga. Demitificando a rima, o som aqui não para. FDR, rap só samba, rádio embolada. É som sem preconceito e sem parada errada. É som de preto, pobre, branco e pela vermelhada. O rap é compromisso, não é viagem. Já dizia sabotagem. É coco de embolada, rimando com o rap. Hip hop é popular, cultura que mais cresce. Vou devagar, vou seguindo. Não tem limite, eu me sinto assim. Vou devagar, vou seguindo.